reuniu-se e decidiu fundar no Brasil a primeira emissora de radiotelefonia. Pioneiro desse grupo, o seu chefe inconteste, o mais dedicado dos seus colaboradores e animadores, era Edgar Qualquer Pinto. Mais tarde, com o próprio progresso das emissoras, outras estações de caráter comercial se fundaram, prestando relevantes serviços à cultura. Mas aquela se destinava exclusivamente a objetivos de ordem cultural, que não tinha nenhum objetivo de lucro, nenhum propósito comercial, malgrado a dedicação dos seus colaboradores, reunidos num clube que se chamava Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, estava destinada a desaparecer. Foi para evitar o seu desaparecimento, que tão grave prejuízo viria a trazer à cultura do país, que a Prefeitura do Distrito Federal encampou essa estação, criando, em homenagem ao seu grande pioneiro, a Rádio Roquete Pinto, agora fechada pelo ministro da Aviação. É, portanto, senhor presidente, com um dever de reconhecimento a esse grande brasileiro, eu tenho a honra de propor à casa o voto para a seguinte moção, a ele dirigida. Professor Roquete Pinto, no momento em que a população do Rio de Janeiro se vê privada de um dos seus melhores serviços, a emissora da Prefeitura, que tão assinalada cooperação tem dado à difusão cultural na cidade e no país, a Câmara de Representantes do Povo Carioca, envia ao eminente fundador e patrono da PRD5, Rádio Roquete Pinto, esta mensagem de desagravo e de reconhecimento votada em sessão de 30 de julho. Nascida do esforço de um grupo de pioneiros, à frente dos quais destacou-se o autor de Rondônia, tendo a princípio o nome de Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, transformou-se mais tarde, quando a concorrência comercial venceu o grupo de animadores da primeira estação emissora do Brasil, na Rádio da Prefeitura, que em sinal de reconhecimento deu à estação o nome de Roquete Pinto. Depois de vários anos de atividade incessante e útil, eis que uma decisão impensada e nociva priva a cidade da emissora de objetivos educacionais que leva o nome do grande homem de ciência e educador brasileiro. O crime de que a acusam é o de haver, em obediência a uma lei promulgada pela Câmara do Distrito Federal, irradiado os debates da referida Câmara para estabelecer contato direto entre o povo e seus representantes, educando assim a uns e a outros pela aproximação entre a vida política e a vida cotidiana de cada cidadão. À espera de que a justiça restabeleça a lei e imponha o respeito às decisões do legislativo, saudamos o ilustre Roquete Pinto, o pioneiro da radiodifusão a serviço da causa da educação e da liberdade, manifestando a nossa convicção de que a justiça saberá impor um prestígio da autoridade legítima e permitir a volta aos lares cariocas dos programas que levam o nome do eminente brasileiro, assim desagravado e exaltado para a honra nossa e do povo que aqui representamos. É essa, senhor presidente, a moção que peço a Vossa Excelência põe em votação. Submeto, senhores vereadores. Eu quero conhecer.